falado com o atestamento correto, então 04, chame pronto. Lato 27 no 4, pronto para puxa estacionamento. Quem me resolveu para puxo, o 2704 da Azul? Afirma. 243 autorizado sanitário. Chamar no ataque da 2704. O Papa Romero está onde eu gravo na escuta do solo? Fora Salvador, chamou mais para a volta. O Mike Bravo Alfa, se conseguir com o rebote, reporte só quando terminou no 06. Oxi. Solo 39, solo 121, decimal 9. Bom dia. Azul 27 no 4, pronto para ataque, com POB 58, 5 horas de autonomia, antena Sierra Bravo, Papá Juliette. Sierra Bravo, Papá Juliette, autonomia 5 horas, com POB? 5, 8. 8? Afirma. Por ataque, telefone de espera, vai com 20, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste na 0 no 4, bom voo. Macho Índia, quando lá na espera do ano 0, 118.95, o azul da 7 no 4, com serviço. O 1184, após a passagem do ATR da Azul, prossegue Juliette pro 03. Após a ATR, Juliette 03 no 184. O ATR está no, aqui no pátio 3? Afirma. Agilizando aqui, a gente não pode passar na frente? Negativo. Mike Bravo Alfa, finalizado o reporte, grato, bom trabalho. Sim, obrigado a você. Salvador, bom dia, 2714, na espera 09. 2714, me mantém, 10. Ali mantém 0, 27. Eu vou esperar que saia amanhã, chamada para o táxi. Controle 1-1-9, decimal 3. Chamando 35, mais 2714. falta táxi, táxi 73? No espaço 5. Sol azul 2770 para o táxi, com 43 a bordo, autonomia está de 3 horas e 20 minutos, está alternando a Vitória. Siga táxi até o ponto de espera, acionando quando lá torre 118 decimal 95 no 4 bom voo. Libre táxi, ponto de espera 195, obrigado. 648, livre pouso, soma 0, vento 1 0 0 graus, 1 2 2. Livre pouso, 1 0, voo 1 6 4 8. Salvador Azul 2770, pode esperar uma zero, pronto. 2770, ali mantendo zero. Ali mantendo. Sala 53, sala 1, 2, 1, decimal 9, longe. 2, 1, 9, pega. Alfa Juliette pro 10, voo 64. 1-0, Livreira. Qual é a região 0-0 graus, 1-2-9? 7, azul 27, 7-0, Livreira, falar. Livre pouso pistão 1-0, pistão 1-2-0, 080 graus 1-0. Livre pouso 1-0, 1-0. 1-2-7-0, decolou 55, controle 1-1-9-35. 1935, obrigado. Nicolás, enviando 0,90 graus, Rio Tulês. Nicolás, Coletando de abraço, fala pra Siga. Radial 303, quanto se afasta de Salvador? Radial 303, afasta 115 milhas de Salvador? On the ground roll 2065, red to push back and start 58. In position, go 2065. Back in position on 2065. Decola aos 1130, controle 1-1935, bom dia. 1135, bom. Salvador, muito bom dia, 3 horas e meia, passou sim para baixar. Livre pouso, fiscal 1-0, vento 0-9-0 graus, 1-0-2. Sim, livre pouso, 3-1-6. Celebrado aguarde, que eu entrei em contato com o centro, porque o senhor vai entrar na área de direção do mesmo. Só mantém escuta e aguarde. Falou 03, falo 1-2-1, decimal 9, bom dia. 1-2-1, bom dia. Tango Índia Bravo, direcionamento, chame táxi. Chame pronto para decolagem na né, Irma. você pro 3-2-3. 3-4. A gente aguarda, o plano não chegou aqui no sistema. A 3-5 está chegando aqui ao instante. Não sei se você não viu, não sei se você não viu. Já 3-8-9-6, reporte antes da Juliette, que a gente previsto é o 05. Reporte antes da Juliette, aguardando 05, 3-2-6. Travel around about 0-6-5-1-6-0 aboard 4 hours after 0 is alternative. Slowly around, please. Red 6. Clear back on the holding point of IMN April in the holding point contact to tower 118.95 IMN 8104. Okay. Take your protection via April 18 and hold point of 1-0-1-1-8-5-5-1-0-4 go to 0-6-5, thank you. Já 3-8-9-6 faz a passagem no Boeing da Gol à frente, Juliette 05 portão. Aposto Gol Juliette para 05, 3-8-9-6. Deixa o seu lugar se prossiga. É o ponto de espera nessa parte com os dados. Do táxi via Quebec, Mike, na Lima, você não fala em 1-2-1, decimal 9, para ingresso no cachorro. Informativo, fumaça, solo 07. Táxi via Delta, confirmando Alfa, e na Delta chama para o cruzamento do Patrulha. Serra, tem livre pouso na 1-7, vento 0-8, 0 graus, 1-0-2. Tem esses bases para final da 1-7, baixar travado, autorizado força, fotografa, fotografia. Fazia passatango, Vitor Kilo Delta, na Lima, ingresse no pátio 1, até o pátio 3. clear, takeoff runway 10, wind 1, confirming 080 degrees, 10 knots. Clear for takeoff runway 10, follow 2065. Cruzamento até o pátio militar. Tango Índia Bravo, vai decolar direto com o Plano Oeste. Afirmativo, o Tango Índia Bravo, reporte fora do solo, né, Lima? Vento 080 graus, 08 nós. Chinelo 6250, monte estabilizado, baixou e travou. Sou Chinelo 6250, mantém aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre, 6250. Então, Juliette Serra, somos um, no estacionar, 74, sua pista livre, um bom dia. Livre pouso, pistola 0, vento 090 graus, 069. Realizado pouso, pistola 0, chama 6250. No 390, temos aqui o Matão com o Vitor Charlie Hotel. O Vitor Kilo Delta é negativo. Qual é o contato com a sala aí? Assim, vou dar uma verificada no sistema. Assim que já obtivermos, já chamamos para cópia. Então, Índia Bravo, decolado 12, para o Noroeste e aguarda a transferência contra ele, o Tango Índia Bravo. Silêncio, aguarda a transferência, está baixando o chutão da Bravo. Transfere com 2 anos 35, 250, solo 214, direita 219, Anderson. 219, Anderson. Após informação, recebeu aviso de tráfego na final, bem no alinhamento. Desceu uma aeronave ali, perto do hangar da 3735, ali, testando o transponder. A primeira era um helicóptero, só que tinha acabado de pousar, já ia ligar de outro responder. Obrigado pelo comando. Ah, ok, obrigado. Aracaju 210 autorizado, decola da pista 10, curva esquerda, saída Bocajamo, Aru e a rota do plano de voo. 5137 no transponder, controle em 119.35, informo que Aracaju estará aberta a partir das 14001. Bom dia, Sinal 6250, livro 9, 6250. Bom dia, Sinal 6250, caminhão de Vitor Kilo Delta 4 a 0263, confere pra transponder. Isso, Inferno Mônica, na nossa frequência, a mídia está providenciando o 862 que quiser. Obrigado. Bom, 1-1-4, copia? Copia. Recife 370 autorizado, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Pucajamaru, é a rota do plano de voo. 5-1-2-4 no transponder, controle em 1-1-9, decimal 3-5. Autorizado 370, Recife, Pucajão, Moaru, transponder 5124, controle 11935, pronto para pushback, posição 3. 03, após parqueamento no airport da Avianca, a esquerda autorizada. Após da Avianca autorizado, no espaço. Muito obrigado. decolar 226 controle 1935, abordagem. Controle 1935, Vitor Sula Delta, bom dia. 184, aliane, mantenha cabeceiro 1-0. Ali mantém, agora 1-4. 621, PLB 1166, alterna Floripa 0415. Não copia alternativa nem autoria. Alterna Florianópolis 0415. Floripa, 4 horas de táxi até o ponto de espera, passou no Índia com a 198, decimal 95, ajuste a 0 no 4. 0 no 4, 18, 95, ponto de espera, 0 no 1621. Para táxi, o Azona Zona 34, que é B67, uma área de 50, alterna Salvador. Cliente 67150 Salvador, pegue a retaguarda do Boeing da Gol. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, o ajuste no 04, bom voo. 1014, 1895, segue o Gol, a zona 134. Solo Gol no 648, prossegue acionamento, portão 10. Autorizado, Calipaxi, Gol no 648, portão 10. Livre, ponto 9, 648. Bom dia, Gol no 621. Próximo ponto de espera, 10, pronto. Mantém o ponto de espera, no 621. Vai manter. 0094, check 3, foi autorizado no 0090 graus, mandei. Like. Certo, livre pouso, oficial no 0, Gol no 094. Solo 6000, direita 219, solo. 219, 219, 0094. Solo Salvador, bom dia, Gol 094, de novo. Boa, bom dia, Gol 094, para a minha cidade, Juliette. Chamando tudo antes das ideias, 094. Também 2000 vai alinhar, nível de decolagem no 0, vento 070 graus no 34. Está iniciando, 621. Só um segundo, Juliette Serratão. O Papatão Juliette.